Panorama Agrícola para 1º de novembro de 2010, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Alô você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira, 1º de novembro, noite de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você: por maior que seja a montanha, ela nunca consegue tapar o sol. No programa de hoje você confere o mercado agrícola safra da cebola. Produto de qualidade, mas o preço preocupa. Acompanhe também o Espaço da Mulher com Simone Barrinhos, cuidados com a água para o consumo humano. E a previsão do clima para novembro e dezembro. Fique ligado. Uma dica que pode mudar o seu dia. Ao atender alguém que desmaiou, coloque a pessoa em local arejado, com boa ventilação. Eleve os membros inferiores, vire a cabeça dela para o lado e afrouxe a roupa. É importante não dar água no primeiro momento. Os reflexos estão reduzidos. A pessoa pode se afogar. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A água para consumo humano tem que ser incolor, inodora e insípida. E isso quer dizer sem cor, cheiro ou gosto. Os padrões de potabilidade são definidos pela legislação. É fundamental fazer a análise laboratorial para verificar a presença de micro-organismos que causam doenças. Eles não podem ser vistos a olho nu. Águas a céu aberto não devem ser consumidas sem antes passar pelo processo de fervura. Lembre-se que mesmo que ali não seja despejado nenhum tipo de esgoto, as fezes de passarinhos e outros animais estão presentes. Os poços, cisternas ou qualquer outra fonte de captação de água precisam ficar em nível mais elevado que a fossa e numa distância de no mínimo 30 metros, para evitar a contaminação. As fontes devem ser protegidas, as caixas d'água limpas de 6 em 6 meses e o agrotóxico utilizado de forma controlada, evitando a contaminação das águas subterrâneas e de rios. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A EPAGRE Serã informa a previsão do clima para os próximos meses. Ouça com o meteorologista Clóvis Correia. Olha, nós estamos fazendo uma previsão climática para os próximos 3 meses, que engloba novembro até janeiro, né, que a gente sempre faz para 3 meses. A expectativa agora para esses próximos meses é que nós estamos com a influência do fenômeno Laninha, tá? Que normalmente aqui na nossa região, principalmente no mês de novembro e início de dezembro, as chuvas ficam abaixo da média. Então tem esse período aí que realmente as chuvas ficam bem abaixo e mal distribuída ainda, é bom sempre salientar. E estamos esperando justamente que aconteça isso agora devido a esse fenômeno Laninha. E o Laninha que está acontecendo já, né, e ele deve ter o seu pico máximo de intensidade acontecendo justamente no final agora do ano. Então ele vai mostrar que realmente ele teve mais intenso, né, o fenômeno Laninha nesse período. Depois, claro, que no ano que vem, já no início do ano, gradativamente ele vai perdendo suas forças. Mas estamos esperando que para mês de novembro e parte de dezembro, tá, tenhamos chuvas abaixo da média, tá, que deve ter esse período até com alguma possibilidade de algumas estiagens nesse período, não descartamos, tá? E depois em janeiro aí as chuvas já começam a se recuperar aos poucos. Embora climaticamente falando, tá, em relação às precipitações, nesse período normalmente ele é já um pouco abaixo da média, então, mas depois Na segunda quinzena de dezembro, a tendência é de que começa a chover. Principalmente mais perto do Natal, em dia de Ano Novo, aí as possibilidades de chuva já são maiores do que novembro e início de dezembro. Com relação à temperatura, Clóvis, qual é a previsão para os próximos 3 meses? Temperatura média? No mês passado, nós estávamos colocando que as temperaturas ficariam em torno da média, um pouco abaixo da média, que realmente está acontecendo, pelo menos até no outubro. Agora, a partir de novembro, ainda com uma tendência entre a média, aproximadamente, podendo até ficar as temperaturas mínimas, que acontecem no período da madrugada, um pouco abaixo, mas depois a tendência é elas começarem a subir. Então, novembro, dezembro, estamos entre a média, acima da média. Significa que essas condições devem começar gradativamente a um maior aquecimento. Tá? Outro ponto que eu acho interessante comentar é sobre novembro, que ainda podemos ter nas partes altas, no Planalto, nas partes mais elevadas aqui de Santa Catarina, com possibilidade de algumas geadas isoladas. Não descartamos essa possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer, estou dizendo que existe uma possibilidade de acontecer essas geadas localizadas, justamente por causa do Laninha, que uma das características do Laninha é que o frio ele se estende muito mais, entrando quase no verão, chegando muito próximo. Então, normalmente, se fosse um ano que não tivesse a influência do Laninha, já estaríamos bem mais quente que está no momento. Essa entrevista com o meteorologista da Ipagre-Siram, Clóvis Correia, falando sobre a possibilidade de estiagem em novembro e na primeira quinzena de dezembro, e também com chuvas abaixo da média e má distribuição em Santa Catarina. Vem aí as informações do mercado agrícola. Mercado Agrícola de hoje vai a Ituporanga conversar com Daniel Schmidt. O assunto é a safra da cebola. A colheita já começou, é isso, Daniel? Sim, a colheita já começou aqui no Alto Vale do Itajaí. Nesse momento, os agricultores estão colhendo cebolas precoces e super precoces. Essa área representa no estado de Santa Catarina em torno de 12% a 15%. E a venda é imediata? Como é que está o mercado nesse sentido? Essa cebola precoce ela é colhida, depois de uma cura que normalmente dura em torno de 8 a 10 dias, essa cura a campo, ela é beneficiada, cortada a parte seca, os talos e as raízes, e é comercializada diretamente da lavoura. Só que, lamentavelmente, o mercado brasileiro agora está bastante ruim, no sentido que nós temos uma oferta muito grande de cebola, principalmente de São Paulo, Minas e mesmo de Goiás, e ainda tem uma produção do Nordeste abastecendo todo o mercado brasileiro. Então, com essa super oferta, os preços estão, digamos assim, historicamente muito baixos. Nos últimos anos, não se lembra de um período em que tivessem em torno de 20 centavos o quilo, o que, lamentavelmente, não paga nem mesmo o custo de produção. Alguma perspectiva a curto prazo de mudança no preço? A gente acredita que assim que essas safras do Sudeste e do Nordeste se encerrarem, o que deve acontecer em cerca de um mês, os preços devem melhorar, até porque a partir daí a colheita da cebola de ciclo normal e o ciclo tardio aqui da região, essa colheita é feita principalmente no mês de dezembro e até o recolhimento das lavouras vai até janeiro, e aí nós temos depois o primeiro semestre do próximo ano para comercializar essa produção. A gente está com a expectativa de uma produção muito boa de todo o estado de Santa Catarina e mesmo no Paraná e do Rio Grande do Sul. As lavouras estão em franco desenvolvimento com a perspectiva de colheita muito boa. Então, claro que agora no começo da comercialização, ter esses problemas para a colocação do produto deixa os agricultores um pouco preocupados, mas a gente acredita que a partir do mês de dezembro, janeiro, as coisas possam melhorar. Bem, a qualidade do produto é boa. Este ano, sim. E com a previsão de clima que nós temos aí, período mais seco a partir de final de novembro e dezembro, predominando o fenômeno Laninha. Então, a fase de colheita das principais variedades aqui da nossa região vai ser feita com produto seco, um produto que vai ter condições de armazenar. E a recomendação que a gente tem feito para os produtores é que eles tomem todos os cuidados, principalmente evitando o excesso de adubação nitrogenada, procurando depois nas cebolas de ciclo médio e tardio colher, não deixando com que elas fiquem maduras demais no campo, para que a gente tenha a perspectiva de um armazenamento mais longo, até para poder desafogar o produto no próximo ano com muito mais tranquilidade, podendo, em alguns casos, permanecer no mercado até maio ou junho, uma vez que nós teríamos aí, sim, produto de qualidade capaz de competir com a produção, principalmente a produção argentina. Agradecemos a Daniel Schmidt, da Ipagre, em Ituporanga, Alto Vale do Itajaí, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a safra da cebola. Obrigado, Daniel. Obrigado também. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.